O Cristo está a postos. Toda a legião do céu, toda a legião do Altíssimo, necessária, toda a legião que está à frente da evolução da humanidade deste orbe planetário, estão todos a postos. Espíritos guerreiros, espíritos misericordiosos, espíritos valentes, espíritos amorosos, todos a postos. Porque neste momento, neste tempo, nesta época, neste século, neste milênio, nesta década, neste ano, a partir deste dia, um novo degrau a humanidade da Terra está atingindo. Um novo padrão vibratório e todo o campo vibracional e magnético deste orbe planetário está, neste momento, a partir de agora, um degrau acima. Ou seja, a vibração está mais alta. O eixo planetário se movimenta. Se movimenta vagarosamente, muito devagar, quase parando, mas sem parar. Junto com ele, a vibração e o campo magnético também. Aqueles que não acompanharem esta vibração sentirão dores físicas, dores de cabeça, agitação, agonia, tristeza, melancolia, surtos de depressão, ataques de ódio, de raiva. Sentirão vários sintomas, dores de barriga, conturbações, problemas gastrointestinais, alguns problemas de pele, alergias, não todos, mas muitos terão esses sintomas. Mas nem sempre esses sintomas serão por causa do padrão vibratório qual a humanidade está. Alguns serão problemas apenas físicos, mas eu digo que uma grande porcentagem da humanidade da Terra que tiver esses problemas serão todos de cunho espiritual. Qual a cura? Qual a forma de não ter esses sintomas? Elevando os seus padrões vibratórios, vibrando no amor, na fraternidade, na caridade, na paciência, na tolerância, na amizade, na compaixão, no amor. É a única forma de vocês curarem todos esses males físicos que vêm nada mais, nada menos do que dos seus espíritos doentes. Todos aqueles que estão escolhendo permanecer nas trevas padecerão fisicamente e principalmente espiritualmente. Eu volto a repetir. Os servos do Cristo e o Cristo estão apostos para agir e realizar mais uma limpeza neste orbe planetário. Porque junto com a limpeza, junto à vibração, junto com a vibração melhorada, junto virá uma grande faxina. Mais uma faxina. Delírio, mentira, surtos psicóticos de um médium lunático, suposto espírito que o está usando, pensem o que vocês quiserem, meus irmãos. Mas o que tiver que ser feito, já está sendo feito. O que tiver de vir, já veio. Não tardará, já começou. Esse padrão já é um padrão fraterno? Já estamos num mundo regenerado? Não. Mas subiremos muitos degraus como esse. Esse é só mais um, uma etapa. Depois de um tempo, subiremos mais um degrau e o padrão vai mudar de novo para melhor. Depois de um tempo, vai mudar mais um degrau e o padrão vai aumentar mais ainda. E assim nós vamos indo até que se torne um mundo regenerado. E esses padrões vibratórios superiores, os quais o planeta está atingindo, não vão parar de subir os seus degraus. Portanto, arregacem as mangas e façam de tudo, das tripas coração, para acompanhar esse padrão vibratório o qual o planeta vem atingindo. Porque isso é ordem do próprio Deus, do Altíssimo, porque ele não vai esperar mais. As chances já vêm sendo dadas há muito tempo, há muitos milênios, há muitos séculos, pela infinita misericórdia de Deus. Mas agora, meus irmãos, meus queridos amados, agora o Altíssimo não vai esperar mais, porque o planeta precisa atingir um novo padrão. E eu digo que isto foi atrasado. Já éramos para estar num padrão bem superior ao qual estamos agora. Então, todos aqueles que querem vibrar na luz, que querem vibrar no amor, na fraternidade, que querem continuar aqui e habitarem uma casa fraterna, à direita do Cristo, mudem já. Mudem já. Porque estamos vendo muitos escolhendo ficar à direita, à esquerda do Cristo, e outros à direita. Mas muitos estão escolhendo ficar à esquerda. E muitos desses que estão escolhendo ficar à esquerda, não todos, porque muitos já são declarados, querem ficar à esquerda, são contra os ensinamentos do Cristo, e isso vocês percebem nas atitudes deles, nas suas condutas, como eles levam a vida, nos seus atos, no que sai da boca deles e também no que entra na boca deles. Esses já estão condenados. Mas existem outros que dizem que estão à direita. Tem outros que dizem que são servos do Cristo. Sabem muito sobre o Evangelho. Tem o Evangelho todo decorado na mente, falam bonito, falam manso e dizem que estão à direita. Muitos desses, na verdade, estão à esquerda e se decepcionarão quando abandonarem o escafandro de carne, ossos, sangue e nervos e se depararem com a imensidão espiritual, quando o véu da carne se for e quando adquirirem a verdadeira visão e enxergarem a imensidão, a realidade, o universo, se decepcionarão. Porque muitos desses que dizem Senhor, Senhor, não estarão no reino dos céus. Muitos desses que dizem servir a Deus, que dizem que expulsam demônios em nome do Cristo, que dizem que evangelizam, que dizem que fazem a caridade, que dizem que pregam, o Cristo dirá, aparta-te de mim, não vos conheço. Portanto, meus irmãos, arregassem as mangas, melhorem os seus padrões vibratórios. É hora de extirpar dos seus espíritos a doença, a erva daninha que já vem causando a destruição do seu espírito há muitos milênios. É hora de mudar. E eu digo que nenhuma dor aqui da terra se comparará ao sofrimento e à dor espiritual de habitar um outro orbe planetário muito inferior à Terra e o sofrimento que se terá lá milênios a fio por suas próprias escolhas, não a de Deus, mas as suas próprias escolhas. Mudem agora. Estou aqui apenas como um emissário, um servo do Cristo. Sou apenas um amigo, apenas alguém que quer o bem de vocês. Agostinho.